programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes de São José dos Campos, da região e de todo o mundo, porque hoje nós estamos aí através da internet, alcançando o mundo todo, levando a beleza da doutrina espírita, levando os ensinamentos, as mensagens, a tranquilidade e a consolação que é próprio dos espíritas e da doutrina espírita. E nós estamos aqui hoje, no dia 18 de 8, para receber Luiz Ru Rivas. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando em seus lares, agradecendo e anunciando os nossos patrocinadores que apoiam constantemente o programa Vivência Espírita. As casas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, nós estamos recebendo aqui o Luiz Ru Rivas, que é uma pessoa conhecida internacionalmente, que trouxe um trabalho assim, sui generis, para a doutrina espírita, que são exatamente as revistas em quadrinhos dos personagens que a gente conhece a vida toda aí, principalmente da Turma da Mônica, e também os internacionais, né? Que depois ele vai falar sobre isso. Então, ligue para nós, nosso telefone 3941-9750, nosso DDD é 12, para fazer suas perguntas para o Luiz, que o tema de hoje é exatamente transição planetária com essa visão infantil, né? Com essa visão na juventude também. Pode participar também das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, aí que o Rodrigo está na administração. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube Live. Quem já está aqui ligado com a gente, aqui participando, a gente vai lendo. Deixa aqui suas mensagens, perguntas aqui para o entrevistado de hoje. Então, o Paulo Quintanilha já está mandando bom dia, amigos. A Márcia Smith mandando aqui em inglês. Talvez não está escutando aqui também, estou perguntando se está sem som. Deixa eu só confirmar aqui. Pronto, voltou. Voltando aqui também, agradecendo aqui quem está participando. Né? Obrigado pela informação aqui do Paulo Quintanilha também. E o Aécio César também já está com a gente, ligado aqui no programa Vivência Espírita. Então, bom dia novamente para quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Então, deixe suas perguntas, seus recados, que a gente vai passar aqui para o Luiz Ru Rivas. Quem também está aqui com a gente é a Ana Paula Teodósio Carvalho. E a Ieda Pereira também estava aqui falando que estava sem som. Mas agora já voltou. Então, participe, deixe aqui os recados e a gente vai sortear dois livros espíritas. Hein? Um livro espírita e o CD do Momento Espírita no final do programa. Então, vou passar aqui para o Hélio, mandando bom dia, Hélio. Pedir para você fazer a prece de abertura para a gente aqui. Exatamente. Bom dia a todos. Vamos então, serenando as nossas mentes e os nossos corações, para buscar a sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade maior que nos acompanha nesse momento. Vamos saudando as equipes espirituais que estão conosco nesse programa de luz. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que nos dirija os pensamentos, que nos dirija todas as intenções em levar aos seus lares a palavra do nosso irmão Luiz Rurivas, que veio gentilmente nos auxiliar nesse momento da transição planetária. Ele que tem trabalhado na infância, na juventude, para que esses espíritos reencarnantes nos sucedam na tarefa de evangelizar a Terra. Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos trabalhando em nome de Jesus nessa seara bendita, e agradecemos também as entidades venerandas que estão conosco todos os dias, nos intuindo, nos dando diretrizes para que o trabalho continue. Nós agradecemos a Jesus por ter nos trazido o seu Evangelho de luz, e que nós possamos estar sendo abençoados nesse momento, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é transição planetária e as novas gerações. É mais focado para encontro com pais e filhos. Nós estamos aqui com o Luiz Rurivas. Ele nasceu no dia 10 de março em Arequipa, Peru, e reside há mais de 20 anos aqui no Brasil. É designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo e divulgação do Espiritismo. Já foi responsável pelo setor multimídia da Federação Espírita Brasileira, colaborou com o Conselho Espírita Internacional e idealizou e coordenou a TV Espírita TVCEI. Escreveu diversos livros, como Doutrina Espírita para Principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho com a Turma da Mônica, em parceria com a Warner Bros. Com Scooby-Doo. Então, estamos aqui então hoje com o nosso querido amigo Luiz Rurivas. Bom dia, Luiz. Como é que nós vamos chamar? Luiz Rurivas ou só Luiz? Olá, bom dia. É Luiz Rurivas. Então, Luiz, acho que seria Rurivas. Rurivas. Isso. Que meu sobrenome, Ru, é de um meu bisavô, que é imigrante da China, de Canton, dos imigrantes que chegaram às costas, ao litoral do Peru. Então, daí é meu então, sobrenome. Ru é chinês. É chinês. Mas a Canton era uma possessão portuguesa, né? Eu acredito que era de... eu não conheço muito bem a história, mas não. De Oriente. Mas tudo bem. Mas porque tem um chinês que fala português, né? Sim. Que fala português. É uma possessão lá da... Depois a gente vê direitinho como é que é essa, okay. O chinês falando português, né? Mas, Luiz, você aos 17 anos, você conheceu as obras de Allan Kardec e imediatamente você ficou apaixonado pela nossa doutrina? Sim, eu diria que foi uma lembrança, um relembrar, porque no meu caso eu morava no Peru, naquela época não existia nenhum centro espírita no Peru, aliás, nem se conhecia a palavra espiritismo, né? E eu comecei a passar uma série de fenômenos, de sair do corpo, de ver, dormir e acordar à madrugada e ver pessoas sentadas na cama. E eu acordava e falava assim, oh, calem a boca, deixem dormir. E as pessoas se levantavam e iam sumindo. Aí eu dormia com a luz ligada para não ver, né? E outras oportunidades eu me via flutuando no quarto e o meu corpo na cama. Mas para mim o fator decisivo foi uma oportunidade em que eu me levantei, fui na sala, estava meu pai lendo um jornal, na época que se lia jornais, né? E vi a minha mãe, fui no banheiro, quando fui tomar o banho, abrir a torneira, e a água estava por cair, eu acordei, e eu disse, nossa, foi um sonho, que coisa! Aí me levantei, o quarto estava, naquela época, com aquele negocinho que fecha a porta, né? Uhum. Abri e vi meu pai com a mesma roupa, com um jornal, e o detalhe é que eu li o jornal, aquela notícia, porque é do dia, eu tinha visto 5 minutos atrás no suposto sonho. E a minha mãe com a roupa e tal, mas a notícia que me chamou a atenção. Como era possível alguém ver uma notícia do dia num sonho? Aí eu comentei com um amigo, ele me disse, olha, Luiz, eu acho que você é médium. E eu falei, o que é isso? Eu vou te emprestar um livro, que chama-se O Livro dos Médiuns, de um senhor, Allan Kardec. Aí comecei a ler, e eu me apaixonei, eu posso falar o seguinte, o amor à primeira vista, com o codificador, né? Achei sensacional a lógica, a linha como ele pautou, é um escrito onde obedece a um processo de raciocínio puro. E quando terminei o livro dos médiuns de ler, estava com 17 anos, né? 16 para 17, quando terminei eu disse, eu sou espírita. E ainda mais, eu gritei, eu sou espírita. Eu falei, isto é fantástico, isto responde todas as perguntas que eu tinha. E comecei a falar para os parentes, eu sou espírita. Aí, lógico, né? E o que, que é isso, né? Não quiseram prender você. Não, porque elas escutam muito a palavra espiritista. E espiritista é a pessoa que faz adivinhações, que consultas, ou, né, evoca coisas, assim, ou uma coisa demoníaca, errada, né? Eu falei, não, eu sou espírita da filosofia que este professor, Allan Kardec, na França, pesquisou milhares de pessoas com faculdades além do normal, né? E é um estudo sério, né? Eu adorei, foi uma paixão, assim, de primeiro momento. E acabaram os seus medos depois? Na verdade, não eram medos. Era algo que estava acontecendo. Sem explicação. Sim, eu estava pensando, será que isso acontece comigo? Né? E eu fiquei feliz, porque eu percebi que não estava ficando doido. Já tinham outros doidos em outro século, em outro continente. Né? E foram pesquisados. Isso é mais legal. E de uma forma séria. E depois percebi que é um fenômeno da natureza. Isso é muito legal. Mas, Luiz, como é que é o espiritismo lá no Peru? Bom, principalmente na sua cidade, Arequipa. Bom, eu morava em Lima naquela época, né, na capital. Na capital. E logo na sequência foi criado o primeiro centro espírita no Peru por um companheiro que já desencarnou, que morou em Brasília, na embaixada do Peru em Brasília, conheceu o espiritismo aqui. Se aposentou, voltou ao Peru e montou o primeiro centro espírita. Aí eu participei desse grupo espírita, o primeiro centro. Só que o modelo era muito próximo ao modelo, né, tradicional aqui. Tinha prece, tinha o evangelho, né? Tinha mais que todo uma espécie de um evangelho no lar, né, que se reunia pessoas. E eu estava com 17 anos. E eu sentia falta de um dinamismo, de velocidade. Eu chamei amigos da faculdade, né, na época, todos rapazes. E eu sentia que a coisa não andava, era muito lento. E na universidade, você vê que matéria, curso. Então, montamos em casa mesmo outro grupo de estudos, né? E foi isso. Nós éramos quase todos estudantes da universidade, lendo, estudando a doutrina espírita. Nós temos que parabenizar os peruanos pelos Jogos Pan-Americanos que terminou a semana passada, que foi excelente, muito bem organizado, muito tranquilo, né? E o final da Copa América, que chegamos até a final. Foi, ninguém dava nada, viu? Mas o Paolo Guerreiro fez a diferença. Mas foi uma... voltando novamente ao ponto, né? Nós montamos um novo grupo, depois fui para minha cidade natal, Arequipa, um segundo grupo espírita montamos lá. Naquela época nós tínhamos o ESG, que chegou em espanhol, para nós foi fundamental. O ESG é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Isso. Mas sabe o que eu percebi? Que tinha um probleminha. Nós falávamos, convidávamos as pessoas, olha como o romantismo da época, quando você está com 17, 18, né? Juntei meus amigos da faculdade, vamos lá, colocamos numa praça pública, imagina uma cidade onde nunca se ouviu falar de espiritismo, Arequipa. Numa praça pública, imprimimos xerox daquelas mensagens psicografadas bonitas, conseguimos alguns livros em espanhol, colocamos uma toalha no meio da praça, colocamos os livros e a panfletar, divulgar o espiritismo, para quem passar. As pessoas paravam, que é isso? E falavam uma filosofia que fala da vida depois da morte, que consola as pessoas, que traz o bem. Olha que legal, e aí vamos ter um curso, convidávamos. Fizemos uma palestra falando de o que acontece depois da morte. E foi uma forma de chamar as pessoas, aquele gás de amor pela causa espírita, nobre. E nós convidamos, fizemos o ESG, mas o problema foi, porque o primeiro dia eram como 30 pessoas, né? Depois passaram um, dois, no terceiro mês não eram nem 5 pessoas, no quarto mês era 1. Aí eu falei, algum erro está acontecendo aqui. Aí voltamos novamente, enchemos uma turma nova. Os primeiros mês, segundo mês, terceiro mês já não era nem 2, 3. Algo está errado, né? Porque a doutrina é fantástica, mas será a metodologia, porque o ESG é bom, mas para quem já conhece, eu quero um estudo de 5 anos. Mas para a pessoa que está chegando, quer saber se seu parente vai se comunicar, quer saber quem foi na vida passada, quer saber por que tem sonhos feios, enfim, quer perguntas logo, rápidas. Eles querem mais a explicação para os fenômenos que acontecem com eles, né? Sim, não estão preocupados em uma transformação interior, não, estão querendo saber respostas rápidas. Daí foi que criamos o nosso livro, primeiro, Doutrina Espírita para Principiantes, que mostra a doutrina em 8 aulas, tudo colorido, tudo com imagens, para que as pessoas consigam, em 2 meses, 8 aulas, uma por semana, em 2 meses, ter a noção geral do Espiritismo. Depois, quem quiser, já vai se aprofundar. Aí tem as obras básicas e tudo isso, né? Então foi uma metodologia que nós conseguimos fechar turma. Os 10 que se inscreveram, os 10 que terminaram. É, nós temos aqui, na Aliança Espírita Evangélica, nós temos cursos com essas condições, viu? De mostrar o que é o básico da doutrina espírita, mostrando todas essas coisas, todos esses fenômenos, o que acontece. E temos aqui em São José, acho que umas 50 cursos aqui em São José. Muito só bom. Orientando as pessoas para a doutrina espírita. Luiz, então o primeiro livro foi lá ainda, foi no Peru ainda? Que você... Sim, na época era formato tipo uma apostila, porque a gente fez... uma vantagem, eu fiz faculdade de desenho gráfico, designer, né? Então eu mesmo fazia ilustração, diagramação, eu mesmo montava e era xerox, né? Uma coisa muito simples. Quando eu vim morar aqui no Brasil, olha que coisa interessante, né? Nós recebemos o convite para vir a participar do primeiro Congresso Espírita Mundial, que foi feito em Brasília em 1995, né? Foi o primeiro Congresso Mundial. Na época eu não tinha recursos e uns amigas nossas de Tocantins nos ajudaram a vir. E logo em 98, eu vi na internet uma notícia de que estaria surgindo a primeira revista espírita a nível assim nacional, que era a revista Visão Espírita, com o nosso querido Alamar Regis. E eu vi pela internet, eu não conhecia, né, Alamar na época, mas como eu vi que ia surgir uma revista espírita e eu era designer, eu mandei por internet meus projetos gráficos. E aí a resposta do Alamar foi: olha que coisa bacana, se algum dia você vem aqui a Salvador, me procura, talvez você pode colaborar conosco. Eu não pensei duas vezes, no mês seguinte já estava em Salvador. E aí apareci, estava em Salvador, liguei e falei: alô, Alamar, sim, eu estou aqui em Salvador. E ele já me chamava aí, né? Peruano! Então, peruano, vem cá! E cara, é próprio dele mesmo. Dele. E aí pronto, no mês seguinte já estávamos trabalhando e estava à frente da Visão Espírita, que foram 100 mil exemplares nas bancas, a todo cor, né? Foi o nosso primeiro contato já aqui no Brasil. Logo, o nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira, que já desencarnou, Nestor Masotti, nos convidou para Brasília e lá montar um setor de multimídia, né? Montando tudo que é internet, TV, televisão, e nós montamos a TVCI. Né? Fui morar em Brasília e nos últimos 4, 5 anos, né, começamos a fazer um trabalho junto em outras parcerias, como com Maurício de Souza, né? Com a Turma da Mônica, que muitas pessoas devem conhecer, nossos livrinhos, com Scooby-Doo e outros personagens. Quando você lançou... Tá, o Maurício Souza tá aí atrás de você, pô. Aqui nós temos o... Ele já foi confundido. Sim. Já até autografou o livro com o Maurício Souza. Ele trouxe o Maurício Souza aqui. Olha que bacana. É a parceria aí. Pois nós, quando você lançou a primeira revista da Turma da Mônica, nós estávamos lá em Poços de Caldas. É? Ah, acho que o Alamar levou algumas, não foi? É, que estava sendo lançada e ele levou para lá. Foi quando eu adquiri a primeira revista. Também foi a primeira que estava chegando ali, que foi uma coisa assim, sensacional, porque era algo diferente. Algo que deveria ser comum, mas era totalmente diferente do que a gente podia imaginar. Foi uma proposta ousada. E também nós agradecemos muito a equipe do Maurício, né, de ter apoiado essa iniciativa. Uhum. Esse livro já tem mais de 130 mil exemplares vendidos. Uhum. Para livro infantil é muito, né? E hoje já estamos com um nono livro, este daqui que está mostrando, do Chico Bento, né, que é o nosso último livro, está ainda em lançamento. Uhum. Né, e já passamos os 320 mil exemplares já, com a Turma da Mônica. Né, tem sido uma aceitação muito grande no Brasil. Muitas famílias que não conseguiam fazer evangelho no lar com as crianças, graças aos aportes dos livros, têm sido motivo para atrair as crianças. Né, e é também muito adulto, que não curte a Chico Bento e Turma da Mônica. Né? Luiz, uma pergunta. E o outro público que não é espírita? Tem críticas em cima desse trabalho? Assim, não, pelo contrário. Né? Nós temos tido muita aceitação de fãs da Turma da Mônica, uhum, e que estão começando a conhecer o Espiritismo. Uhum. Né? Isso é muito bacana. Mas, Luiz, como é que você conseguiu autorização para o Maurício deixar você falar de Espiritismo? Ele é espiritualista, essa pergunta. Né? Ele é católico. Uhum. Ele é católico, né? Porque já me fizeram várias... Uma pessoa, quando viu o livro publicado, me falou, mas Luiz, tu é doido! Se Maurício descobre isso! Achando que era pirata. Não é pirata, não. Eu com a autorização da... Lógico. É. Né? Olha, o processo é junto com o nosso amigo Alamiche, quando trabalhávamos na TVC, né? Ele teve a iniciativa de colocar os vídeos da Turma da Mônica na nossa TV Espírita. Então, ligou e marcamos uma reunião com o Maurício. Eu me encontrei com ele e conversando, né? Ele disse que era muito difícil fazer vídeo, porque já tinha um contrato com a Globo. Mas fazer livro era possível. Uhum. O projeto ficou uns 6, 7 anos parado, até que finalmente, com a editora Boa Nova, conseguimos essa parceria e foi para frente. Né, que comentamos já mais de 300 mil exemplares, né, só com a Turma da Mônica, e agora estamos com o Chico Bento, Turma da Mônica Jovem, né, e outros que vêm aí. Então é muito bom. Há dois dias estive com a Mônica Souza, né, a filha do Maurício, né, e estávamos trocando algumas ideias, né, de outros planos que podem surgir. A filha do Maurício não tinha um Sansão, não, né? Não, graças a Deus. Né? Tá bom. Mas ele é muito legal. Sabe que nos comentou? Que a mãe dela lia Violeta na Janela. Uhum. Porque a gente está lançando agora a Turma da Mônica Jovem conhece Violeta na Janela. Uhum. Né? É uma coisa interessantíssima. E o Maurício nos contou há tempo que a avó dele era espírita. Uhum. E a avó contava histórias assim de outro mundo e tal, e é o personagem Vodita, né, da turma, uhum, né, que conta a história do né, de mulas, como mula chama? sem cabeça, Boitatá, esses negócios assim, exatamente, né? Saci Pererê, todo aquele folclore, né, mas é por conta da avó que contava histórias, que era espírita. Uhum. Isso que eu falo aos amigos, quem tem neto, né, invista nos seus netos. É impressionante, porque você observará que você coloca semente e lá no futuro vai dar frutos. Invista espiritualidade nos seus netos. E ainda mais, nessa época de transição, sabe por que você tem que investir mais? Porque quem sabe, se tem um neto, não será no futuro teu avô na próxima encarnação. Então você já vai pensando lá na frente. Já vai se preparando para ser espírita de novo, né? Espírita pela segunda ou terceira vez. Isso é bacana. Bacana. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Tem alguma notícia para nós aí? Tem sim. É muito legal, né? Eu queria também mandar um abraço para Isabel Lu, que é lá de Lima. Ela tem uma rádio chamada Vozes Espíritas, sim, lá em Lima. Exatamente. Então, mandando um abraço para ela. Por acaso ela ouviu o programa, a gente envia para ela. Mas é muito legal o trabalho que eles têm lá em Lima, que é um centro espírita, né? Joana de Ângeles. E ela tem esse programa, que é um programa na rádio espírita também, com um podcast e tudo mais. Muito legal. Eu tive o prazer de conhecê-las, né? Esse trabalho. Quem entrou aqui Foi também a Dolly Cassal, lá na casa da Marcela, de Jacareí, mandando bom dia a todos. O meu pai, Domingos, mandando bom dia, um excelente programa a todos. A Marcia Smith, que está falando inglês aqui, ela fala que é de Macau, que é uma colônia portuguesa, ou foi uma colônia portuguesa, né? O Jorge Mendes, do Rio Paz, do Rio, né? O Jorge Mendes, manda paz e amor a todos os irmãos, ótimo domingo. A Ieda Bastos entrou aqui também. O Milton Baruel, manda bom dia, equipe do Vivência Vivencianos, um ótimo programa a todos. O José Espírito Santo, manda bom dia a todos do Vivência e toda a Baixada Santista, hein? Muito boa palestra. Já manda um abraço aí pro Gustavo e pra Irene também. Ah, quem entrou aqui também, deixa, no WhatsApp, o pessoal aqui do WhatsApp tá devagar hoje. Mas deixa aí o seu recado para participar do sorteio. Né? Então a gente vai sortear aí um livro e o CD do Momento Espírita no final do programa. Ah, a Márcia falou que está nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale. Ó, ouvindo o programa aqui, hein? Legal, hein? Ah, ela deixou uma pergunta e a gente faz a pergunta depois dos comerciais. Então, okay. Vamos então para as músicas? Vamos. Vamos para o intervalo comercial aqui com a música do Celso Tapete, Anjos. Seremos anjos Vamos trabalhar, vamos trabalhar e acreditar, e acreditar. E no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Assim será. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com Luiz Ru Rivas falando sobre a transição planetária. Nem começamos ainda, da transição planetária e as novas gerações. E eu acho que nós precisamos entrar nessa transição planetária, né? Não, mas parece que tem a pergunta lá. Eu estava falando aqui com o Hélio, porque o Hélio estava perguntando das nossas cotas, né? Das cotas que nós estamos montando no estúdio, né? O investimento corporativo, né? Que o Rodrigo fala. Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Não tem nada a ver com o que eu falei. É a vaquinha, famosa vaquinha. Aí o Hélio tá falando aqui que ele quer participar também, o Rodrigo. Mas aí eu falei, nós não falamos com você diretamente. Ele falou mesmo que quer participar anônimo, né? Anônimo. O Hélio, o nome todo, vamos falar da Casa da Prece. Hélio Ribeiro, da Casa da Prece, da Grande Jacareí. Vai ser anônimo, ele vai fazer uma contribuição. Vai ser anônimo. A nossa maior doação. Anônima. Viu? Mas aí eu tô falando pra ele que a gente não tinha ido atrás dele ainda, que a gente sabe que ele se aposentou, então o cara quando se aposenta assim é fogo, difícil, né? Mas só que a turca lá dele é rica pra caramba, a Ludmilla. É? Ludmilla é cheio dos metais. Dos metais. Então a gente pode explorar do mesmo jeito, né? Então vamos pedir pra Ludmilla, né? Ludmilla, um grande bom dia pra você que deve estar nos ouvindo, tá, né? Tá. A Ludmilla é uma figura, fora de série, todo mundo gosta dela, né? Mas vamos voltar ao assunto O Rui. Oi. O Aécio entrou aqui e perguntou, ele fez uma pergunta aqui de... como seria essa transição planetária para as crianças, explicar para elas, por exemplo, a existência de seres extraterrestres, estariam as crianças preparadas para compreendê-los, por exemplo? Ok, então já vamos direto nas perguntas. Bom, primeiro, quem está fazendo a preparação é o mundo espiritual, muito orientando os diretores de cinema e também os diretores dos filmes de desenhos animados. Hoje, se você observa, os dois filmes mais vistos do planeta Terra são Avatar e Vingadores. E os dois falam de vida em outros planetas. Então é uma aceitação normal, global, né? E todos esses dois filmes são deste milênio, né? Desde 2000 para cá, né? É uma coisa que está tornando-se comum. Você vê que os filmes da Marvel, que estão entre os top 10, né, do mundo, todos têm seres de outros mundos. Guardiões da Galáxia, né, ou outras dimensões. É como se o plano invisível estivesse estimulando aqueles autores, escritores, a falar tanto de vida em outros planetas, e que nós não somos únicos na Terra, e também de vida em outras dimensões. O mundo de Harry Potter, por exemplo, é uma outra dimensão, né? E os bruxos, na verdade, nós sabemos que na Idade Média eram chamados bruxos, mas na verdade são os médiuns, as pessoas que tinham contato com outro mundo e que foram condenados, né? Através dos séculos, né? Então, nós observamos como os diretores de cinema e os desenhos animados, os animes japoneses, falando muito sobre seres de outras dimensões também, estão começando a que essas novas gerações entendam melhor esse momento que algum momento vamos ter da aproximação com seres de outros planetas. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Assim como a Europa, em 1492, descobriu que tinha um outro continente e a metade do planeta foi descoberto, que eram as Américas, né? Imaginem um dia em que nós tenhamos já o contato com seres de outros mundos, ou nós viajando, ou eles chegando aqui. Mas o Luiz, nós também tivemos o Ghost, que não é o Ghost também, que foi um sucesso internacional, e o Sexto Sentido também, que foi um sucesso internacional de filmes, mostrando a vida após a morte, e que foi feito por americanos, né, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. O cinema começa a mostrar isso, lógico, Ghost, Sexto Sentido, Os Outros, Mistério da Libélula, enfim, vários que vieram Depois até animações como Paranorman, e estes últimos. Aliás, na verdade, se você observa, quase todos os filmes, até da Disney, tem algo de espiritual. O Rei Leão, o próprio Simba se encontra com Mufasa, o pai desencarnado, né? Moana, né? A avó, que era uma espécie de uma xamã, né? Depois que desencarna, se encontra com a menina, né? Ela vê a avó desencarnada. Então, começa a observar Star Wars, né? Os filmes mostram... É até Branca de Neve, quando ela olhava para o espelho e fazia pergunta, ela, a madraça, né, fazia pergunta. E o espelho é o espírito, né? Agora, fazendo só um parênteses aqui, sabe o que eu acho de Branca de Neve? É uma intuição, ou talvez uma ideia da minha cabeça, mas para mim Branca de Neve, na verdade, é uma única pessoa. É um conflito que nós, no caso uma mulher, mas humano, tem. Quando você é criança ou jovem, você tem ideais nobres, puros, você tem um ideário de um mundo melhor. Mas na medida que vão passando os anos, a gente vai ganhando alguns vícios, vamos nos ficando mais sujos. E aquelas coisas bonitas que nós pensávamos na juventude, meio que deixamos adormecer. Depois vamos nos ficando mais materialistas, mais apegados a coisas, a briguinhas, damos valor a coisas que não são legais, nos viciamos. Então, a Branca de Neves, diríamos assim, que é uma pessoa que tem, na medida que passa o tempo, vai ampliando seu lado bruxo, seu lado escuro. Mas, às vezes, o nosso lado limpo, bonito, branco, começa a nos chamar, e a gente, nessa divergência, faz mais ouvidos ao nosso lado escuro. E vamos apagando o nosso lado claro. Os sete anões seriam os sete, as sete virtudes, que ficam pequenininhas. Não estão mortas, mas estão pequenininhas. E às vezes, quando o nosso lado bom quer surgir, nós o envenenamos, né? Mas somente o amor verdadeiro, é o que faz ressurgir tudo isso e apagar. Que o amor, no caso do desenho, é o amor do príncipe, lógico, fantasiado, né? Mas é poder do amor, como consegue superar todo esse nosso lado sombrio. Então, talvez seja uma reflexão de uma única pessoa que se transformou em um formato de bruxa, Branca de Neve, anões e o príncipe. Né? Só como uma dissertação. Muito bacana. Muito bem. Ah, e sobre a transição, sim, já estamos sendo preparados. Eu participo de um grupo de ufologia no Peru. No Peru temos muito avistamento OVNI, né? Eu não sei se pela Cordilheira dos Andes, no México também tem muito, né? Na Alaska, né? E é interessante porque hoje com a internet nós temos o seguinte, temos amigos ufólogos, né? Que colocam, olha, na montanha tal agora, estamos vendo avistamento. E ao vivo, vários outros postando, eu também estou vendo, eu também, né? Porque antigamente, quando alguém via uma coisa, né? Até comunicar, até a pessoa sair, olhar pela janela, já desapareceu. Hoje não, é ao vivo, né? Muita gente avistando naves, objetos, né? Eu não sei quando que será o momento dado, mas que finalmente teremos o contato assim já televisado. Isso vai ser um marco na história do planeta. Ô Rui, deixa eu dar um depoimento para esse ouvinte que ligou agora, falando se as crianças estão preparadas ou não. Ontem nós tivemos a palestra na Casa da Prece, e a pedido do Luiz, as crianças nossas da evangelização participaram da palestra. Eles não ficaram à parte, como é o costume. Eles ficaram tão interessados na palestra e fizeram várias perguntas para o Luiz, sempre muito pertinente ao que está acontecendo e ao que vai acontecer. E todas as crianças ficaram em silêncio, não teve um ruído, não tivemos nada lá. E ao final de tudo, O meu filho, né, o André, nós voltamos para casa, o Luiz ficou na minha casa, né, hospedado lá, e à noite, quando nós chegamos, ele foi no Luiz, muito engraçado até, e falou para ele, Luiz, tudo aquilo que você falou lá é verdade, está acontecendo mesmo? Então as crianças, eu acho que já estão, as crianças espíritas que participam da evangelização e têm um contato mais estreito com as pessoas da casa e tal, estão, assim, bem preparadas e estão, assim, antenadas com tudo o que está acontecendo, viu? Porque, inclusive, a palestra lá ontem, lá em Jacareí, era encontro com pais e filhos Então, houve esse encontro com pais e filhos falando sobre a transição planetária e as novas gerações. Que novas gerações seria essa, Luiz? Ok. Vamos fazer assim um resumo, né, da temática. Nós fizemos uma pesquisa de 10 anos com base no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, uma psicografia do Chico Xavier, onde Emmanuel também passa os grandes ciclos do planeta e o Apocalipse de João. Então, com base a isto, nós mapeamos, e graças a Emmanuel, nós conseguimos ter as datas, os momentos, os períodos de tempo. Segundo Emmanuel, nós tivemos 7 grandes períodos de tempo. Esses 7 períodos são de 360 anos. A metade desses 7 veio Jesus, o Messias, e a outra metade foi a escuridão, né? O que chama-se a besta do Apocalipse, o período das trevas. Esse período, esse ciclo, terminou em 1870. De 1870 a 2050, esses 180 anos, de 1870 a 2050, é a transição do planeta. Começou fazendo os espíritos puros, permitindo a reencarnação de espíritos muito agressivos, que tinham séculos ou milênios sem reencarnar. Primeiro que fizeram a Primeira Guerra Mundial, logo a Segunda Guerra Mundial, e ainda alguns poderiam fazer uma Terceira Guerra Mundial. Isso não é impossível. Nós temos 16 mil ogivas nucleares. Podemos destruir o planeta, a vida, 30 vezes. Somos tão autodestrutivos. Nunca a Terra teve isto. Nunca nós tivemos tanto poder de autodestruição, né? Mas é um momento único também, porque também nunca antes se procurou tanto a paz. As pessoas já estão cansadas. Meus amigos, é um ciclo que estamos terminando de 28 mil anos de expiação e provas, para entrar em um novo ciclo de 28 mil anos de regeneração. Então, almas cansadas de lutas, de brigas, de escravidão, de tanta coisa errada, começa a reencarnar essa nova geração, que começa a buscar paz, começa o que Chico Xavier falou de automação. As criancinhas hoje, já com 1, 2 anos, antes de falar, já mexem o celular, o aplicativo, todas conectadas. Também a mediunidade começa a ser mais comum, né? Eu tenho viajado em vários países, quase 30 que eu conheço, vendo tanta criança com mediunidade. Não se via antes isso, né? E com novos anseios, novas perspectivas, não mais querem a violência como antes, né? Eu me lembro quando até eu era criança, né? Os meninos eram muito cruéis, né? Ficavam tirando os passarinhos, colocavam um negocinho no cachorro para que, o gato, né? Umas latas para que sofra ele. Bombinha, soltava. Não. E sendo que hoje as crianças têm uma outra visão, né? E ainda mais, as que vão vir agora, de 2020 a 2050. Esses 30 anos, nós estamos terminando a transição do planeta. São os últimos 30 anos da transição. A metade do século em diante, começamos mundo de regeneração. Da metade desse século, não está longe. Olha, é tão incrível. Entre 1870 a 2050, esses 180 anos, é uma faixa única na história do planeta. Nunca antes se viveu tanto. Em 1870... a expectativa de vida era 35 anos. Hoje, 70, 80. Em 2050, vamos passar os 100 anos. E talvez vamos até 120 anos. Você já pensou? Todo mundo com 120 anos. Né? Outra coisa também, nunca houve tanta gente encarnada ao mesmo tempo. Até 1870, assim, estamos falando quase Kardec, né? Era 1 bilhão e poucos. Hoje somos 7 bilhões. 2050 vamos ser 9 bilhões. Nunca antes teve tanta gente em simultâneo. E 3, nunca antes tivemos a chance de nos autodestruir como temos hoje. Até 50 anos atrás tínhamos canhões e tal. Mas hoje temos bombas nucleares terríveis. É que nós brincamos outro dia que hoje a guerra é só apertar botão, né? Sim, e um amigo falou, olha, a Quarta Guerra Mundial vai ser de arco e flecha. Porque já nos vamos mutilar. Né? Então, realmente, mas ao mesmo tempo começa a reencarnar espíritos que estavam aguardando este momento especial, 2050, essa metade do século, porque começa a reencarnar pela primeira vez. A Terra, o planeta, vai entrar em um processo de regeneração. É tão importante isto que depois de tantos séculos, milênios, esperando este momento, é que finalmente a Terra entre um momento em que o bem e o mal estejam iguais. Porque às vezes a gente se engana. Mundo de expiação e provas, o mal está acima do bem. Mundo de regeneração, o bem e o mal estão iguais. Sim, não vai acabar o mal. Simplesmente vai estar no mesmo nível que o bem. E não é uma coisa externa, é nossos corações. Então, as nossos corações vai ter um lado bom e um lado ruim. Por enquanto, o lado ruim está acima do mal, do bem, do bom. Né? Do bom. Mas já começamos a despertar compaixão, ecologia, reciclagem, meio ambiente, né? Você vê pela internet, olha, atacaram um cachorro, as pessoas começam a sentir compaixão, as baleias, olha os golfinhos. Então, isso não existia antes. Não existia antes, né? A escravidão, hoje a gente vê um absurdo. E isso é uma coisa recente, né? Canibalismo, praticamente uma aberração hoje, né? Mas as novas gerações vão vir com outros conceitos, né? A compaixão pelos animais, o que Chico Xavier falou da religião cósmica do amor, terminam os conceitos de religiões que dividem e somente amar. Religião é amar. Quando a gente consiga concebir esse ponto, religião é só amar. O demais é desdobrar o amor. Olha que coisa. Então a religião não divide, a religião só une. Por enquanto, nós ainda, nosso conceito de religião é para dividir. Eu sou esta religião, você é esta religião. É como times. Esse é meu time, esse é teu time, esse é meu. E aí briga. Porque a gente divide. A religião é o processo contrário. É o processo sublime que nos faz unir. Então, amar não divide, amar só une. Mas esses conceitos novos, as novas gerações irão emplacar. Até porque nós talvez voltemos, espíritas pela segunda vez, espíritas pela terceira vez, já não somente o evangelho conhecendo na leitura, já começando a sentir o evangelho. Então é um momento único. Nós conversávamos aqui com o nosso amigo na vinda, de que até 1950, a grande maioria de cristãos católicos, né, não conhecia a Bíblia. Éramos cristãos sim, o Cristo. Era o que o padre falava, as missas eram em latim. Não, né? E era proibido ler a Bíblia os católicos. Era só o padre que poderia passar as informações. Os irmãos protestantes foram na frente, sim, começaram a ler, né? E os espíritas, especificamente, né, focaram no evangelho, que é a parte mais sublime, talvez, que nos melhora. Então, é a primeira geração, ou segunda, que estamos tendo de conhecimento do evangelho. Na próxima existência, nós já vamos encarnar com essa bagagem. Vai ser muito melhor. E já começam a reencarnar espíritas pela segunda vez. Delan, Leon Denis, o próprio Kardec e outros virão, Meli Buda. Imagina, todos eles voltando para que, nessa metade do século, nós tenhamos um novo século de Péricles. Como aconteceu na Grécia Antiga, agora novamente com espíritos de alto nível, como Francisco de Assis, Clara de Assis, Platão, Aristóteles, é um grande momento que o planeta vai vivenciar. Estamos ainda na etapa da limpeza, mas já começa esse novo momento. Rodrigo, quem entrou aqui também foi a Maria Cristina, falou, adorando a conversa dessa manhã, muito bom conhecer o trabalho do nosso amigo Lu Rivas, Maria Cristina, lá do CEDEM, né? A Patrícia Félix entrou aqui. Bom dia, amigos. Muito bom ouvir o Luiz Rivas. Não consegui ontem ir na casa da prece, mas hoje estou aproveitando por aqui. Fiz um evangelho no lar com meus filhos usando o evangelho da Turma da Mônica. Olha que legal. Olha que legal. Gratidão, Luiz, por esse trabalho maravilhoso. O Marcelo Sirin, que esteve aqui com a gente também, junto com a Caio, manda bom dia a todos. Um excelente programa. O Ed Moreno aqui divulgou também a palestra musical que ele vai fazer na Luísa de Abreu, lá em São Paulo, na rua São Serapião, número 667, a partir das 20 horas, dia 14 do 8. 14 do 8 já foi, deve ser 14 do 9. A Elza Yoshi manda bom dia, vivencianos. Rui, Jorge, Rodrigo, Luiz, grande abraço a vocês. O assunto de hoje é muito interessante, esclarecedor e oportuno. Falando nisso, eu já coloquei a pergunta para sorteio, né? Então deixa aí os recados de vocês sobre o que vocês acham sobre livros de quadrinhos, espíritas, né? Se ajuda a espiritualizar as crianças, né? A evangelizar as crianças. Então deixa aí seu comentário para participar do sorteio no final do programa. Quem entrou aqui também no YouTube Live foi a Beatriz de Paula Porto. A Bia, manda bom dia, amigos. Está maravilhoso o programa, excelente ouvir o Luiz. A Irene, Espírito Santo, também falou: amigos queridos, eu e o Gustavo estamos ouvindo o programa e gostando demais. Um abraço fraterno para todos. Um ótimo domingo, simplesmente maravilhoso para todos nós. Então tem bastante gente participando aqui com a gente, hein? Então o pessoal está empolgado com o tema de hoje, né? Rodrigo, eu quero mandar um abraço lá para Lidiane Medeiros da Graça, que é nosso ouvinte lá de Palmeira dos Índios. Eu acho tão bonito esse nome, Palmeira dos Índios. Tem bastante gente contribuindo também de várias cidades com o novo estúdio, né? Então você tem gente lá de bastante gente aqui de São José, claro, né? Mas você tem gente lá de Belo Horizonte, de Goiânia, São Vicente, Campos do Jordão, Padre Bernardo de Goiás, Palmeira dos Índios, né? Tem também de Araxá, de Minas Gerais, também participando. Então tem bastante gente contribuindo aí com o novo estúdio do Vivência que a gente está construindo. E, se Deus quiser, mês que vem já está aí no ar, né? Ô Rodrigo, dá uma dica aí pro pessoal que quer colaborar, que quer participar. Então, o pessoal que quiser colaborar, entrar e participar, basta entrar no site novo.vivenciaespirita.com.br. Nos intervalos a gente está colocando o vídeo que a gente tem passado aqui sobre a campanha. Então é só acessar aí o novo.vivenciaespirita.com.br. Aí lá está explicando todo como é que funciona o financiamento coletivo, né? E tem brindes, a gente também, para quem colabora, a gente vai enviar um brinde também como pendrive com as melhores músicas mais tocadas aqui durante os 15 anos de Vivência Espírita, caneca do Vivência Espírita, camiseta como essa aqui que eu estou vestindo aqui, de 15 anos do Vivência Espírita, e também outros livros do Jorge. Fotografia do Rui, nós vamos mandar a fotografia do Rui para todo mundo. Isso. Não, que eu quis mandar a minha, não aceitaram, né? Falei, não, manda uma do Rui que é melhor. Pelo menos dá mais seriedade. Exatamente. Olha pra minha cara. Não, e o bacana é que bastante gente está participando. O estúdio já está em construção, então a gente já conseguiu adquirir 50% aí do orçamento que a gente vai gastar no estúdio, né? A gente vai gastar em torno aí de uns R$30 mil. Que nós já estamos gastando, né, Rodrigo? Já estamos e já conseguimos arrecadar 50%, mas a gente só tem até setembro para poder lançar o estúdio. Então, todo apoio aí a gente agradece imensamente. Que na realidade nós conseguimos arrecadar 50%, mas nós já gastamos 70% já, mais ou menos, né? Gastamos por conta. Isso. Exatamente. Mas não, isso sim, vai dar sem certo. Falar as doações agora, também, né? Vamos confiar na espiritualidade? Poxa vida, o Dr. Bezerra Menezes trouxe o Luiz lá de Peru para cá, com $20 no bolso, ele chegou no Brasil e ajudou ele. A gente também vai ajudar, com certeza. Mas... essa história que eu tava falando do Luiz, quando ele chegou no Brasil, assim, aqui no Brasil a gente fala que com a mão na frente e outra atrás, né? E é mais um exemplo aí dessa ajuda que a espiritualidade dá pra gente, né? Eu tava falando aqui no intervalo pra ele que todos nós temos missão, né? Sim. Todos os isso que o Luiz tá fazendo é uma missão. Sim. Né? E uma missão lá, de Lima, né? Para mim aqui. Não, o caso do Luiz ainda é mais ainda, porque ele conquistou um público mundial. Na lógica, seria um cara aqui do Brasil que tinha que criar essas coisas que ele criou, se você fosse ver, né? Mas não, foi ele que veio de lá, criou isso e está levando para o mundo todo. Quer dizer, é um divulgador da doutrina espírita, começando por onde deve começar. Talvez pelo público que vai trazer depois essas informações para a gente. Quer dizer, que vai chegar com essas informações. Como ele falou no começo, é interessante. Que serve para todos nós, que somos já adultos também, avós, todas essas coisas. Por quê? Porque a gente passando para os nossos filhos, daqui a 3 ou 4 gerações, pode ser eles que sejam os nossos avós. Então, a gente já vai nascer sabendo essas coisas aí também. Bem, né? É muito interessante. Depois ele teve um professor que foi muito legal, que foi o Alamar, né? Alamar é um corajoso, né, no meio, né? O Alamar você não podia falar pra ele, vamos fazer isso, se falar e vamos na hora, que dá na hora, tudo, né? Então eu falava, quando todo mundo falava, vamos chamar o Alamar, eu falei, toma cuidado, que se você chamar o Alamar, ele vai querer começar amanhã já. Ele não perdia tempo, tudo era desse jeito, né? Qualquer ideia do Alamar, qualquer ideia que você passava para o Alamar, ele era empolgado em tudo que a gente pode imaginar. Então, fala, toma cuidado com a proposta que você faz para o Alamar. Porque se você fizer para o Alamar, ele vai topar fazer e você, moralmente, você vai ter que cumprir isso aí. Porque ele era animado, né? Era uma pessoa assim que incentivava todo mundo, brigava pela doutrina, tudo, né? E a semana passada, quando o Edson Barbosa recebeu a mensagem lá, o Helder falando na mensagem, Hélio, falou que está direto batendo papo com o Alamar, né? No nosso próximo livro, que deve ser lançado no mês que vem, também tem um depoimento grande do Helder, ele contando um pouco da história dele, e ele repetindo isso, dizendo que está sempre conversando com o Alamar, né? A gente sabe que a gente está sempre, tivemos sempre esse contato. Uma pessoa ansiosa como era Alamar, chegou no plano espiritual, ele tem um pouco de dificuldade. Ele queria ser do mesmo jeito que era aqui, né? Mas falou que agora ele já está legal. Agora ele já está se assentando, já está enquadrado. Mas vai ser difícil enquadrar ele em qualquer lugar que você for, porque a nossa individualidade já não perde, né? Ele fez muito pela doutrina espírita, principalmente nos meios de comunicação aqui. Então o Brasil deve muito para o Alamar. Talvez não seja reconhecido como deveria ser reconhecido. Mas, né? Segundo o historiador, ele dizia que para a gente valorizar as pessoas demora 30 anos, viu, Jorge? Para valorizar, falar, poxa, a pessoa tinha um valor, então a gente já considera o Alamar, mas ele está dando trabalho lá. Não, mas agora já está mais claro. 30 anos depois que desencarnou, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente tem que ir para o intervalo comercial. E vamos ter que terminar 10 minutos mais cedo. Né, o Carlos Henrique entrou aqui também, dando um bom dia. Estou vendo aqui os do Facebook, do WhatsApp, tá bom, Rodrigo? Ok. Bom dia a todos, ótimo domingo, que Deus abençoe, maravilhoso programa. Não conheço ainda o trabalho do Luiz, mas achei muito interessante. Sempre gostei muito de desenhos em quadrinhos e da Turma da Mônica. Quando criança, tinha pretensão de trabalhar com desenho em quadrinhos. Adoro desenhar. Gostaria de participar do sorteio do livro. Seu nome já está aí, viu, Luiz? Pode deixar. Aqui, mais uma vez, o Maurício. O Maurício entrou aqui. Bom dia a todos. Ele concorda perfeitamente com a pergunta que o Rodrigo colocou aqui, que é: livros em quadrinhos ajudam a espiritualizar as crianças? Concordo, né? Perfeitamente. Mais uma frente de divulgação. Ótimo domingo a todos. E um master abraço, né? O mastermind do você vê como é que a pessoa, quando ela é assim, já bem tá, publicitária. Já tá falando mastermind. Agora ele não está falando mais um grande abraço, ele está falando um master abraço pra gente. E vai ter dia 22. Dia 22 tem um coquetel aí do lançamento do livro, né? Legal, estaremos lá. Se Deus quiser. A Pamela entrou aqui também. Parabéns pelo programa, desculpe falar. A história em quadrinhos é uma linguagem universal para crianças e adultos. O exemplo é o Maurício de Souza, que encanta até hoje as crianças de ontem e o tempo de ontem e de hoje, né? Crianças de ontem e de hoje. E o tempo, tudo, e no tempo tudo se reinventa, que emociona muito. E é exatamente o que o Luiz está aproveitando, né? Usando esses personagens super conhecidos, nossos conhecidos, né? Eu com 59 anos, eu li as revistas em quadrinhos da Mônica lá, quando eu era jovem, né? E o Luiz está trazendo essas informações. Até uma questão que eu queria colocar para ele, que a gente está falando em Planeta de Regeneração, mas tem uma revista dele que já é internacional também, ele colocou mostrando a era primitiva com os Flintstones, né? Ah, é verdade. Uhum. Nós temos Flintstones e Jetsons. Jetsons, que é, exatamente. Exatamente. Que é da nossa época também. Eu era jovem e via esses desenhos. Olha que detalhe interessante, porque nós conseguimos autorização, e isso é incrível, com a Warner Bros. Uhum. Né, para usar os personagens de Hanna-Barbera. E nós conseguimos fazer o livro Evolução dos Mundos, onde os Scooby-Doo viaja no tempo, vai ao mundo primitivo, encontra os Flintstones, né? E depois viaja ao futuro e vai a conhecer os Jetsons, né? Que é a regeneração. O detalhe está em que os Jetsons foram desenhados, ou saíram, em 1969. E quando foram desenhados, Hanna-Barbera, eles pensavam que assim seria a humanidade 100 anos no futuro. 2069, uhum. Né? Eles já imaginavam que seria desse jeito. E hoje vemos, né, as comunicações com os aparelhos celular, uhum. Falando com o mundo todo. Nós observamos aquelas escadas rodantes, né, uhum. Já nos aeroportos, em todo lugar. E como uma previsão do tempo já está acontecendo, né? Um outro detalhe ainda não, mas é como se a gente já soubesse mais ou menos o que irá vir à frente, né? Isso é muito interessante, e ter conseguido esse livro, né, publicar a turma do Scooby-Doo e agora a turma da Mônica, né, que evangelizou, falaria, alfabetizou o Brasil. 3 gerações, talvez 4 gerações. Luiz, e legal o Scooby-Doo, porque a turma do Scooby-Doo está toda ligada à espiritualidade, né? Sim, porque eles visitam casas assombradas. É, exatamente. Nós temos um livro em que eles vão na casa das irmãs Fox, e Scooby e Salsicha dormem no quarto das irmãs Fox. Aí as pancadas, barulhos, tudo volta a acontecer, né? É uma forma de recontar. E tem outro onde Scooby e Salsicha e, bom, a turma vão na casa de Kardec, né? É lógico que é uma ficção, claro. Mas eles entram e vão ver se ainda existem mesas girantes, uhum, né? Aí lógico, o Scooby fica embaixo da mesa, a mesa começa a tremer. O Scooby é medroso, né? É. Isso tudo acontece, e é legal porque eles vão com aparelhos para captar imagens, transcomunicação instrumental, né? Que hoje está avançando demais. Eu estive no ano passado em Milano, em novembro, no primeiro congresso espírita italiano. E lá foram os transcomunicadores italianos. Eu não sabia, mas na Itália está muito forte a TCI. E não são espíritas, eles são técnicos ou pesquisadores, né? E mostraram as imagens que estão conseguindo. Gente, melhorou muito daquela época dos anos 90, né? Que surgiram meios borrosos. Uhum. Agora estão mais nítidas as imagens, estão conseguindo vozes. Tem um grupo em Seattle, nos Estados Unidos, que já está conseguindo imagem com voz. A voz ainda parece aquele celular que fica meio travado, mas já está chegando a voz, né? E aqui mesmo no Brasil temos trabalhos, né, em São Paulo, que a imagem já está vindo até cores. Uhum. Eu já observei algumas. E a transcomunicação vai virar uma realidade quando os nossos aparelhos fiquem mais sensíveis ainda. Uhum. Acho que daqui a uns 30 anos. E com a transcomunicação, captando imagens, fotografias do além, vozes do além, vídeo do além, materialismo acabou. E o interessante é que você, para poder isso tudo acontecer, os computadores precisam evoluir também, porque hoje os computadores não têm capacidade de processar tanta informação que um pensamento trafega, né? Então há uma vibração codificada isso em informação eletrônica, os computadores estão cada vez mais pequenos e processando mais. Por exemplo, meu celular tem 8 processadores dentro dele, 12 GB de memória, não cabe mais processadores dentro dele, já chegou no limite. Então, por exemplo, a gente vê Google com a computação quântica já virando uma realidade, e isso vai propiciar que se desenvolva hoje a transcomunicação instrumental para um outro nível, para um outro patamar. Muitas vezes precisa do ectoplasma do médium. Também. Ou senão os espíritos usam da natureza, trazem aquela substância que permite atuar em um fenômeno físico. Como nós não temos muito médium de efeitos físicos com ectoplasma, ainda a captura, a imagem não consegue ter essa definição. Mas já os aparelhos estão ficando bem sensíveis, né? Olha que coisa interessante, porque você consegue já chegar a vozes, né, com uma qualidade muito boa. Tem um amigo lá no Peru, que é italiano, mora lá, e ele começou a fazer teste de transcomunicação. Olha a técnica que ele aprendeu com os italianos. Ele coloca uma torneira, abre, e a água cai, e faz aquele som neutro, shhh, da água. Uhum. Então ele pega o seu celular, o iPhone mesmo, e faz a pergunta, faz a evocação, faz a pergunta, shhh, deixa uns 30 segundos, volta, faz outra pergunta, e depois esse áudio coloca no computador, faz a limpeza de ruído, e começam a aparecer as vozes. Gente, espírito que quer se comunicar, não, que não falta, né? E só que a qualidade... E ele me mostrando, eu fiquei chocado, porque vem com sotaque em espanhol, em inglês, voz feminina, né? E depende, ele me falou, ele não é espírita, né? Ele fala, depende do estado de ânimo dele, é como a comunicação vem. Às vezes tem vozes, pedidos, gritos, tem chamados, socorros, pedidos ou falas, né? É tão interessante que eu fiz um teste, olha como a tecnologia permite. Eu falando com ele pelo Skype. Eu vou fazer as perguntas e você faz a pergunta aos espíritos pelo aparelho. Aí eu perguntei para ele, porque ele não gosta de ir ao centro espírita, não vai, né? Então eu disse para ele, pergunta aos espíritos qual é o melhor meio que nós teríamos para aprimorar essa comunicação. Aí ele foi lá, trouxe, fez a limpeza, e a resposta que veio, e dá para ouvir nitidamente, foi assim: Allan Kardec. Eu achei incrível os próprios espíritos falando através dele, que não gosta de ir centro espírita, e mesmo falando, assim, ler a Kardec. E mesmo assim no... Não, é porque é questão já pessoal dele, né? Ele continua pesquisando. Interessante, porque eu também pedi a ele, aos espíritos, que falassem os números de 1 ao 10 para captar a limpeza. Então, como ainda o processo está em trânsito, né? Se escuta assim, 3, 5, 7, 9, 10. Então, alguns números não conseguem entrar, só para a gente pegar a sequência. Mas a gente já consegue um microdiálogo. Né? Isso é fantástico. Tem um que vem um áudio com sotaque espanhol antigo e uma voz feminina do lado. Né? É impressionante como está se conseguindo isso. Né? E na Inglaterra, tem um médium inglês, que não é espírita, e ele estuda na universidade e está desenvolvendo um aparelho com tecnologia, onde ele quer provar a imortalidade da alma. Então ele está desenvolvendo esse aparelho, já são 2 milhões de dólares investidos nesse projeto, e ele precisa fazer testes para que alguém se desdobre e nesse aparelho comece a escrever, né? Já está conseguindo ter alguns resultados. Então, são pesquisas feitas fora do movimento espírita, né? Acontecendo já, para somar-se a esse processo. E só para fechar, na Itália, um companheiro transcomunicador modificou um aparelho de fotografia, onde começou a tirar fotos, imagens, de médiums em transe. E em uma delas, tem um médium Florencio Anton, que é médium de pintura mediúnica, estava na Itália pintando, ele foi com o aparelho e começou a fotografar. Enquanto, assim que entra em transe, começa a aparecer uma, é como se fosse um capacete no além, já materializado, e depois a substância ectoplásmica surgindo. E tem uma imagem onde aparecem 4 espíritos e um até colocando a mão sobre ele, e outra fotografia onde aparece o rosto de Toulouse-Lautrec. Captado, né? Então é uma coisa impressionante que já está se conseguindo chegar. Muito bacana. Vamos para o intervalo comercial? Vamos, se a gente não der um recado aqui do pessoal também, a gente acaba deixando para depois, né? Mas tem bastante, o pessoal está participando bastante aqui hoje, né? Uhum. Isso que é legal. Quer que eu fale aqui do WhatsApp ou você quer falar aí? Pode falar, mas deixa eu falar aqui do fala YouTube aí. Antes. Então, fala aí. Aqui no YouTube a gente teve participação. Da Edene já tinha falado, aqui da Eli Silvia também mandou mensagem, a Claudinha Ribeiro Patrícia manda bom dia, amigos vivencianos, que programa maravilhoso e de extrema importância. Ontem mesmo abordamos uma história sobre as outras moradas em nosso planeta, é muito importante esse esclarecimento, fantástico, mostrando às crianças que existem outros mundos e seres extraterrestres que vivem nesses planetas. Eles gostaram muito, sempre abordando os filmes infantis nas aulas, né? Então ela ainda complementa que sim, né? Respondendo à pergunta se os livros de quadrinhos ajudam a espiritualidade, a espiritualizar as crianças, ela fala que sim, os livros em quadrinhos despertam e ajudam as crianças a entender que em tudo existe o amor, a bondade nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, como Chico Xavier e André Luiz aprendemos sobre, né? Muito legal, né? Quer ler uma aí, Jorge? Isso, a Patrícia Félix respondendo a pergunta, com certeza, como falei, usei muito o Evangelho da Turma da Mônica quando meus filhos eram menores, e atualmente usamos muito na evangelização infantil do Paulo de Tarso. O mais interessante é que as crianças já chegam com o livrinho na evangelização, né? Legal. A Elza também concordando, né? E é preciso muito mais livros em quadrinhos falando sobre espiritualidade e extraterrestres. O Ed Moreno, fazendo uma propaganda aqui, que hoje a partir das 10 horas, ele estará no Centro Espírita Laços Eternos, na Praça Nossa Senhora da Esperança, lá na Vila Matilde, São Paulo. Tinha falado 14, né? Hã? Tinha falado de 14, 18, que já tinha passado. Né? Ah, não, é, 18, né, hoje. E aqui também, a Ana Paula Teodósio, a Ieda Basso, aqui na minha casa, os netos não gostavam dos meus gatos. Devagarinho, eles foram conquistando os netos. E a Ana Paula Teodósio falou que os livros infantis ajudam muito na espiritualização das crianças, que aprendem brincando com seus personagens favoritos. O colorido não só os atrai, como facilita o aprendizado. Os livros infantis ajudam muito na espiritualização das crianças, que aprendem brincando com seus personagens favoritos. Aqui o Dorival, bom dia. Nós da Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, agradecemos a parceria na transmissão ao vivo do programa de hoje. Mandando um abraço lá para os ouvintes, né? Do Web Sementes também e da PUL Brasil que está transmitindo. Aí ele continua. Hoje estamos retransmitindo também no Facebook, Rede Espaço Espírita, direto do YouTube. Muito legal, viu, Dorival? Obrigado aí pela parceria. Nós agradecemos também. Um grande abraço para todos os ouvintes aí da Rádio Espaço Espírita e de todas as demais. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Bom, só mais uma aqui também no YouTube. A Rosália Mendes, ela manda bom dia. Ela é de Recife. Fala, beleza de programa, muito bom. Não só revistas de quadrinhos, como vídeos em desenhos, como jogos educativos, para substituir esses jogos violentos que tanto fazem mal, né? Realmente. E o Marcos Luiz também manda bom dia a todos. Os livros infantis ajudam muito no esclarecimento das crianças. Meus filhos sempre foram evangelizados com os livros infantis. Ótimo programa desse domingo. Legal, né? Vamos então para os comerciais. Quando a gente fala dos livros do Luiz, a gente ressalta que não é simplesmente um livro infantil. Não, só comentar antes que o Hélio está com o braço assim atrás do Luiz Rivas. Parece um obsessor atrás dele aí, não parece? E até a camisa está mesmo com a mesma cor, tá, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui. É só para explicar ali, né, que o Hélio não é um obsessor ali do Luiz. Não, hoje ele é anjo. Muito pelo contrário. É anjo. Não, porque o pessoal fica vendo o seguinte, né? A gente falando das revistas da Mônica, da Turma da Mônica, o Maurício de Souza, essas coisas tudo, e vendo o Luiz falando disso. E o Hélio, que é a cara do Maurício de Souza atrás. Maurício de Souza. Tem gente até pensando que o Maurício de Souza se encarnou, mas olhando, o Maurício de Souza está aí. Ou então acho que o Maurício de Souza está aqui também. Não é o Maurício de Souza, é o L da Casa da Prece. Certo? Lá de Jacareí. E não é obsessor, ele é anjo da guarda, ele é médico de transporte hoje aqui. Só para esclarecer. Né? Eu trouxe o Luiz lá de Jacareí. Isso. Da grande Jacareí. Grande Jacareí. Que o pessoal de Jacareí está ajudando bastante também na nossa rádio, na nossa. Intimidade é isso mesmo. No nosso estúdio. Estamos esperando a Ludmilla. Que a gente sabe que quase que ela deve completar esse negócio aí de 50% que falta. Eu que assino o cheque lá ainda. Tá vendo? O Hélio que assina o cheque. Então já não vai ter mais o que a gente imaginava. Né? Olha só, quando eu falei que as revistas não são simplesmente revistas em quadrinhos, são revistas super conhecidas, né? Porque a gente fazer algo infantil é uma coisa. Agora, fazer o que o Luiz fez, trazer todos os personagens que nós conhecemos. Nós mesmos, nós que somos avós, lemos a Turma da Mônica. Já desde criança, desde rapaz. Aí quem está com 60 anos acompanhou isso aí. E hoje o Luiz conseguiu trazer essa turma para dentro da doutrina espírita, através com todos eles. Mônica, Cebolinha, aqui está do Cascão, Chico aqui, né? Bento. Chico Bento, que é muito legal, que é o caipira, né? Chico Bento, essa aqui. Chico Bento, Além da Vida. Interessante. Então, muitas. Eu tive o prazer de ver a primeira revista lá em Poço de Caldas, que o Alamar levou lá em Poço de Caldas, quando teve a primeira revista. Eu comprei com meu filho super também. Felizes. O Francisquinho já está lá, ele ainda não tem idade para ler. Uhum. Mas a gente lê para ele, né? Tem 9 meses. E outra coisa, fora esses outros personagens também que nós convivemos com eles, que são os Flintstones, que continua fazendo sucesso até hoje. Os Jetsons quase ninguém conhece, né? Mas através da revista, o Luiz trazendo isso aí, vão conhecer. E quem quiser conhecer mais, eu publiquei aqui, eu joguei o link do site do Luiz, que é luizhu.com. Correto, exatamente. Então eu coloquei o site aqui já no YouTube, então quem quiser. A gente direciona para lojas também virtuais, onde pode conseguir. Pode até comprar também os livros por lá, né? Sim, sim. Tem eu uma achei loja muito legal a última vez que você veio no ali no evento Jacareí, sim, que você apresentou os infográficos, né? Então, você O material do Espiritismo Fácil, é, eu achei Fácil, muito legal os infográficos. Né? Hoje temos o livro Transição Fácil, né? Que está tudo em infográficos. E aqui que está mapeado a psicografia do Chico Xavier, né? E por isso que a gente falou até as datas. Não são invenção nossa, é Emmanuel que consegue decifrar os ciclos do planeta. E graças a Emmanuel, a gente vê que cada ciclo é 360 anos. Logo fechar 2050, fecha o ciclo. E sobre o Chico Bento, este último livro ainda não saiu, veio da gráfica, é só... está com cheiro ainda da gráfica, né? Mas a historinha é lindíssima, porque é a irmã de Chico Bento que vai reencarnar, né? O espírito tão luminoso, parece uma estrelinha, né? A mãe vemos aqui e o Chico Bento abraçando a irmãzinha, né? É um livro lindíssimo para mostrar o processo da reencarnação, do amor à família, né? E até a mediunidade, porque Chico Bento se comunica também com a irmã. Não vou contar muito, senão dá spoiler, mas quem está por ter meninos pequenos, ou quer contar como funciona a reencarnação, como funciona também a mediunidade, e o amor, finalmente, de família, é um livro belíssimo. Acho que para todos, pais, filhos, é um livro que vai emocionar muito. E também para quem perde seres queridos também. Então é um livro belíssimo. É o Chico Bento Além da Vida. Vamos ao intervalo comercial, são 9 horas e 21. Tem que entrar nesse intervalo, voltar, porque daqui a pouco tem que terminar já o programa, né? É, a música vai ser Evangelizar, do CD Evangelizar e Amar, As Gotinhas. Plim, plim, plim, um pinguinho de chuva faz assim. Caindo do céu, as gotinhas vêm molhar o meu jardim. Plim, plim, plim, um pinguinho de chuva faz assim. Caindo do céu, as gotinhas vêm molhar o meu jardim. Eu fico muito feliz vendo a chuva cair, ouvindo o belo som que faz assim, plim, plim, plim. Vem molhar o meu jardim. Eu fico muito feliz vendo a chuva cair, ouvindo o belo som que faz assim, plim, plim, plim. Vem molhar o meu jardim. Vamos para o nosso momento Chico Vale. A mensagem que nós vamos colocar hoje aqui é Um Mundo para Nossas Crianças. Depois a gente pede para o Luiz comentar aqui, tá, Luiz? Um Mundo para Nossas Crianças. Ante tantas guerras e rumores de guerras, atentados terroristas que roubam a paz das gentes simples, é de nos perguntarmos: que mundo estamos construindo para nossos filhos? O que ofereceremos para esses pequenos que apenas desabrocham para a vida física? O que estamos preparando para seus olhos, para seu futuro? Importante seria se nos preocupássemos em construir um mundo onde eles pudessem viver o amanhã, mantendo o brilho no olhar, com menos tristeza estampada na face, menos dor pela perda prematura dos pais, menos desencanto por verem partir seus amigos e encontrar tantos bancos vazios na escola. Um mundo em que as pessoas pudessem andar livres pelas ruas, sem temer balas perdidas, arrastões ou manifestações agressivas. Um mundo onde todos se unissem para vencer a enfermidade, a fome, a miséria que ainda existe em tantas vielas da terra. Onde cada qual pensasse no melhor para sua família e para o seu próximo. um mundo onde as crianças pudessem sonhar com a única preocupação de crescer e se tornarem cidadãos úteis, trabalhadores do bem. Criaturas que encantassem o planeta com sua arte, enchendo-o de maravilhosos sons com a sinfonia das suas vozes, ou com a leveza dos seus corpos na dança, ou com a agilidade e eficiência nas disputas esportivas, ou utilizassem suas mentes, suas mãos, para curar enfermidades que persistem em machucar tanta gente, ou pudessem se dedicar a experimentos que resultassem em inventos para facilitar a vida do homem sobre a face da Terra. Quem sabe vencer a gravidade e lançar-se no espaço rumo a novas descobertas, novas estrelas. Uma criança é um raio de luz. Não apaguemos a esperança que brilha em seu olhar, em seus gestos. Construamos um mundo em que cada criança tenha seu lugar ao sol, seja amada, possa brincar livre, vivendo intensamente sua infância. Em que possa ir à escola, ir ao parque, à piscina, ao campo, à praia, sem medo. É possível que, ouvindo esta mensagem, alguns de nós digamos que somos pessoas normais, vivendo dia a dia sem poder interferir nos conflitos armados ou em decisões armamentistas. No entanto, pensemos em como podemos semear a paz em nossos dias, sendo menos agressivos, mais tolerantes. Que não dirijamos nosso carro como se fosse uma arma. Que respeitemos nosso semelhante, que honremos o trabalho honesto. Há tanto para fazer neste mundo que pode beneficiar a muitos. A vibração de amor que lançamos na direção do outro é a mesma que acalmará a onda dos conflitos armados. A dignidade com que executemos nossas tarefas diminuirá a corrupção, a desonestidade. A nossa doação em espécie ou em trabalho voluntário diminuirá dificuldades que se apresentam próximas ou distantes. Um mundo novo. Um mundo para ser compartilhado com todos. Um mundo para nossos filhos. Um mundo de esperança, bordado com as cores do arco-íris. Comecemos hoje e unamo-nos a outros tantos que já semeiam no mundo o bem, o amor, a paz. Façamos isso pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, por nós mesmos, que retornaremos em futuras vidas para o mundo que construirmos agora. São 9:33. Esse é o momento Giga Vale, com essa mensagem linda que nós vamos pedir para o Luiz Ru Rivas fazer para a gente uns comentários. Meus amigos, nós estamos entrando num momento muito especial na ordem do planeta. A gente está por iniciar um processo de regeneração. 28 mil anos nos esperam. Pela primeira vez, vamos entrar em um mundo de regeneração. Esperamos entrar, né? Porque aquele que não se comporta bem vai ser afastado da Terra a um planeta como esteve a Terra há 28 mil anos, né? Meu filho até me perguntou: meu pai, como é que vai ser a regeneração? Aí eu disse para ele: olha, meu filho, eu não sei exatamente, mas uma coisa eu tenho certeza: a internet não vai cair. Isso pelo menos eu tenho certeza. Agora, imagina, você ir a um mundo que não tem internet, não tem nem computador, não tem nem celular, né? A gente vai voltar a detrás dos animais, tentar comer eles, ou eles vão ter que comer. Não tem mais agricultura, vamos ter que coletar, vamos estar de novo em uma etapa das cavernas. Vai ser complicado. Mas as almas que estão procurando uma nobreza, uma melhoria, vão conseguir passar de ano, né? Esos 180, últimos 180 anos, de 1870 a 2050, é o começo da depuração do planeta. A limpeza, os espíritos mais agressivos sendo afastados. Aqueles espíritos que só promovem caos, guerras, violência, corrupção, destruição, perversão de valores, espíritos com ideais anticristãos, todos eles afastados da Terra. Última chance. Passaram 28 mil anos. Jesus veio, trouxe o amor. Grandes líderes, Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, tantos outros, trouxeram informações do amor. A gente não aprendeu. Uma coisa é não aprender, outra coisa é promover o contrário. E outra coisa pior ainda é se vestir de uma coisa luminosa e você fazer exatamente aquilo que não deveria ser feito. Então, essas entidades que colocam em risco a vida do planeta, logicamente, nessa nova etapa, que nós precisamos um mundo mais tranquilo, mais calmo, mais pacífico, serão afastadas, não merecem um planeta melhor, né? E, meus amigos, nós estamos aqui para carimbar nosso passaporte para entrar em mundo de regeneração. Quanto tempo esperamos por esse momento? Esta vida, esta encarnação é muito importante. É muito importante. Né? Mais que talvez as outras anteriores. Porque esta vida é meio que decisiva. Suicídio, nem pensar, né, meus amigos, né? Valorize demais. E se você enxerga que você é um ser imortal e vai entrar nos próximos 28 mil anos em outra etapa, aquelas picuinhas, aquelas briguinhas, aquelas coisinhas, tudo fica pequeno, né? Não vale mais a pena estar aí discutindo, brigando com coisas que são tão supérfluas, né? Vamos avançar, vamos progredir, vamos nos perdoar, vamos estabelecer mais esses vínculos, né? E esta encarnação, vamos viver, e vamos viver muito, né? Vamos passar os 100 anos, né? Então, veja, né? Cuide muito bem seu corpo, sua alimentação, seus pensamentos. Uma coisa lindíssima, né, do Zoroastro, né? Bons pensamentos, boas palavras, boas ações, né? A trilogia de Zoroastro, enviado pelo Cristo, e que até na codificação, né, na revista Espírita, né, na passagem onde Mozart conta que está em Júpiter, né? E ele conta que Zoroastro mora também em Júpiter, né? São espíritos que foram trazidos ao planeta, deixaram sua mensagem e retornaram já de mundos mais avançados, né? Aliás, não sei nem por que estou falando de Zoroastro, é porque lembrei daquele famoso cantor, o The Queen, o Freddie Mercury, né? Que sua família era zoroastrista e fugiu da Pérsia, né? Foi para morar na Inglaterra, né? E eles, até no próprio filme, né, conta, né, de bons pensamentos, boas palavras, boas ações, que é a base do zoroastrismo, que é o princípio do evangelho, né? Então, meus amigos, aproveitem muito esta encarnação, valorizem e trabalhem demais com as novas gerações. Porque a gente fala de criança como se fosse a primeira encarnação delas. Não, são espíritos milenares. Muitos deles são espíritas pela segunda vez. Talvez alguns viveram com Kardec, ou foram do time do Kardec, ou são os guias das casas espíritas reencarnando. E a gente acha que é criancinha. Imagina o Emmanuel entrando numa centro espírita, como jovem, né? É o jovem. Não, é o Emmanuel, né? Então, acho que precisamos também ter uma nova visão nas casas espíritas, enxergar nesses que estão com corpos pequenos, né, espíritos milenares, e precisam também estar já encaixados nas atividades. Não ser mais visto como criança, como jovem, não, e sim como espírito que está com um corpo infantil por enquanto, mas talvez com muito mais luz que nós mesmos. Muito bacana. Vamos encerrando o nosso momento de cavaleiro, Paulinho. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso amigo Luiz Rivas, falando sobre o encontro com pais e filhos, a transição planetária e as novas gerações. Fui. Jorge, eu posso dar um recado aqui para o pessoal lá do Paulo de Tarso? Vamos lá. Que sábado, dia 24 de 8, haverá pintura mediúnica com as médiums Agnes e Amália, que é lá de Guarulhos, e também haverá uma tarde de torta a partir das 14 horas, Rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá. Então, estamos esperando por vocês, porque essa tarde de torta tem objetivo filantrópico. Bacana. Faz tempo que não vem esse pessoal, né? Faz tempo. Tava difícil de achar agenda para Agnes e para Amália, né? Legal. Rodrigo, quer falar alguma coisa aí? Não, só ia comentar que a Flávia Garbosa entrou aqui também, mandou bom dia a todos, triste por ter perdido a palestra do Luiz Rui Rivas ontem lá na Casa da Prece, adorando o programa. Bacana. É, aqui também, olha só, a Adeli entrou também. Vamos, o João Ramalho, bom dia a todos. As revistas infantis ajudam muito, principalmente se forem do Maurício de Souza, né? Adeli, nossa amiga Adeli, que nos ajuda aqui, bom dia. Os livros ajudam muito, não só as crianças, como também os adultos que têm dificuldade de leitura. Abraços. O Marcos, o Gael Gama, bom dia a todos os vivencianos. Luiz é fera, muito bom trabalho. Os livros com personagens ajudam muito. A Turma da Mônica é unanimidade no Brasil, todos adoram. Abraços a todos também. E a Tânia também entrou aqui. Bom dia a todos. Que programa lindo. Obrigado aos vivencianos. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. E quem entrou aqui também foi o Jorge Luiz. Falou: bom dia, Vivência Espírita. Muito bom. Voltando à minha infância. E sim, com certeza ajudará sim a evangelização de nossas crianças. Parabéns ao idealista. E o Ari Rangel manda: bom dia, vivencianos. Ouvindo o excelente Luiz falar, vamos nos dando conta de que a Boa Nova Rede Viva realmente é um projeto divino, implantando seu reino celeste na Terra, gradativamente. E quem entrou aqui também foi a Cléia Globo, lá de Uberaba, né, nosso ouvinte aqui também assíduo. Manda bom dia, gente, saudade de vocês. A Ludmilla Lana, esposa do Hélio, lá de Jacareí, né? Manda bom dia a todos, excelente programa, excelente mensagem. Vamos nos unir em prol das crianças e adolescentes. Vamos abrir as portas da oportunidade de trabalho para eles e vamos apoiar e evangelizar. Legal, né? E só por último aqui também, o Valdeci Braulio. Mano, bom assunto. Horas de mudança, horas turbulentas, horas necessárias. Horas de transição. Legal, né? Obrigado pela participação aqui de todos. Isso. Alice lá da AME, que é dirigente da evangelização infantil, falei muito com os meus alunos sobre a reencarnação. De onde viemos, para onde vamos e a evolução de cada um. Jorge, quero ganhar os livrinhos. Abraços, né? Eu vou mandar ela fazer a relação dos livrinhos. É só entrar na Catarse da Boa Nova e ver todos os livros do Luiz. Entra no site. Pedir para a diretoria da AME comprar. Eu me comprometo a pedir para o pessoal comprar lá, viu, Alice? É só ir comprar todas as revistas, que são muito legais para você passar para a garotada lá. Eu pulei aqui, Rui, também o Rogério Copo entrou aqui e mandou bom dia, vivencianos. Muito útil abordar temas como este. Parabéns pela linha temática adotada por vocês nos programas. Alessandra Martins e a Ieda Basta também respondeu aqui a pergunta para sorteio. Que a gente já está agora no finalzinho, né? Isso, já estamos aqui. Vamos para os nossos aniversariantes. Vamos lá. Aniversariantes aqui. Aniversariantes aqui, quem está fazendo aniversário? A Ana Alice de Oliveira, do Paulo de Tarso, e a Valquíria Zanetti, também do Paulo de Tarso. O Rodrigo, a gente só estava esquecendo também de mandar um abraço para a Fernanda, para a equipe da Casa da Marcela, que ontem nós estivemos lá em Ribeirão Pires, fazendo as cartas consoladoras lá, foi muito bacana. Uma grande recepção lá do Fábio, da Cris, de todo o pessoal. Foi muito legal. Da Boca de Luz, do Edson Barbosa, que passou lá o dia conosco. Sim. Também, almoçamos juntos. O Luiz falou que é difícil encontrar médios de Edson de efeito físico, o Edson Barbosa é um deles. É. Né? Até convido o Luiz para ir lá conhecer o Recanto de Luz, irmã Sheila, né? E o trabalho do médium Edson Barbosa de Souza, né? Certo, aqui. Eu não sei se o Luiz conhece ele aí, mas tem que conhecer, né? Lá no Recanto de irmãsheila.org.br. Legal. Vamos aqui agora para os nossos sorteados, os sorteios. Olha, o ganhador do livro, do Chico Bento. Chico Bento, mostrar outra vez aqui. Chico Bento, Além da Vida. Quem ganhou foi a Flávia Garbosi. Ela ganhou o livro, né? O da Transição Fácil nós vamos deixar para semana que vem. Pra ficar ter mais, pra gente falar mais do Luiz a semana que vem aqui. Aí a gente deixa para semana que vem, porque tem o CD do Momento Espírita, que quem ganhou o CD foi o Hugo, lá da Vista Verde. Então vocês podem comparecer a partir de amanhã, às 13 horas, na Rua Helena Mascarenhas 115, aqui no Jardim Bela Vista, na Livraria Casa do Caminho, e retirar lá o seu livro e o seu CD. Lembrando que as revistas do Luiz, temos todas elas lá na Livraria Casa do Caminho. Só ir lá, quem quiser comprar, tem todas as revistas. Com exceção da do Chico Bento, que não chegou ainda, né? Mas vai chegar também. Pode ter certeza que o Mário vai fazer o pedido para vir. Né? Não, e você avisa ela que ela é da Casa da Prece, que eu levo, ela retira comigo. Não, a Flávia? Ah, tá bom, então fica, viu, Flávia? Então, você que ganhou a revista, o Hélio vai levar para você. Então você não precisa vir buscar aqui na Livraria Casa do Caminho, não, tá bom? Tá, o Hélio leva para você lá em Jacareí. Isso é uma observação, viu, Jorge? A qualidade desse livro, Transição Fácil, é maravilhosa, tá? Todos eles, todos os livros. Não, mas estou dizendo, essa daqui coisa, que não foi, que quase nós não falamos, né? É excelente. Aqui dá para fazer um programa só com a Transição Fácil. É, precisamos trazer o Luiz de novo aqui para... Com certeza, ele está à disposição, porque tem que aproveitar a vinda dele, né? Porque às vezes a pessoa passa batido e ninguém vê, né? Ele já teve outra vez aqui em Jacareí também, né? E agora poderia ter sido explorado muito mais, aí ele vai lá para Santos agora. O pessoal de Santos quer ir lá. Então ele está indo lá para Santos daqui a pouquinho. Ó, obrigado a todos. Legal, vocês já dá um toque para os nossos ouvintes de Santos, né? Isso. O Marcos Gael Gama, que tem uma filha também, que é ali em São Vicente. Luiz, fala da história. Deixa ele falar onde ele vai. Amanhã, segunda-feira, palestra na abertura da Semana Espírita do Guarujá. Terça, quarta e quinta são os amigos de Santos, São Vicente, nossa Eulália Bueno, que organizou lá as palestras. Eu não lembro agora exatamente as datas, mas quem conhecer a Eulália, lá vamos estar em São Vicente, em Santos, e até quinta-feira, né? A sexta já retornamos. Certo. Mas vai ser uns dias lançamentos, vamos ter os materiais novos e falando aí da doutrina espírita. Bacana. Ah, então, Irene, ela que está ouvindo a gente. Talvez Encerramento. Isso, eu já encerrei a minha parte aqui. Bom, então eu só tenho que agradecer a Graça, o Paulinho, o Beto, pela participação conosco do nosso programa e também do Hélio, que é o nosso médio de transporte. Mas eu olho para a cara do Hélio e tenho vontade de contar umas piadas, não sei porquê. Ele tem que voltar aqui para a gente conversar mais, dar risada. Aqui dando ao vivo, no estúdio novo, né? Aí o Hélio voltará lá com a gente. Legal, né? E agradecer aqui também a participação dos ouvintes que entraram aqui. A gente não pôde ler as mensagens, todo mundo. A Márcia Smith mandou um monte de mensagem, mas a gente não pôde ler. A gente pede desculpa por isso também, porque é muita gente comentando, né? A gente tem que dar a vez para os outros também, né? E o Renan Galindo aqui também mandou bom dia. Camila, não sei nem ler o nome dela aqui, mas Sazalante, alguma coisa assim. Mandou mensagem, a Rosália Menezes e a Alessandra Martins, a Ieda. A gente pede desculpa por não poder ter lido as mensagens, mas agradece a participação aqui e convida até o próximo programa às 8 horas. Luiz? Luiz, muito obrigado pela sua presença. Gostaríamos que você tivesse um tempo para voltar aqui com a gente, porque nosso tempo aqui foi muito pequeno. E nós pediríamos para você, então, encerrar também o nosso programa com uma pequena prece. Ok. Aproveitando que estamos aqui, não tem como não lembrar do nosso amigo Alamar Regis. Então vamos aproveitar fazer a nossa prece e direcionar também para o nosso amigo que ajudou tanto na divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo, e fazer uma oração por todos aqueles que ajudam a divulgar a Boa Nova, seja por todas as vias, todos os comunicadores espíritas, seja jornalistas, seja voluntários. Agradecer por esse trabalho que vem fazendo, que não se desviem do caminho. E você que está na sua casa, nos ouvindo, você também é um divulgador espírita. Leve o Evangelho, passe, simplifique, mostre como é bonita a doutrina espírita, que as pessoas observem nas suas atitudes, nas suas formas de viver, que é algo que está mudando em você. A melhor forma de divulgar talvez o Espiritismo seja isso. E levar nosso pensamento ao nosso querido Alamar. A nossa gratidão por essa mensagem, por essa força que ele sempre mostrou. Querido Alamar, nosso pensamento aqui, desde estes